Sim, a candidatura da CDU insiste que aqui neste terreno, que a 4 hectares, mais de 40 mil metros quadrados, que a Câmara Municipal comprou, vai fazer 20 anos, em breve, por, na altura, 80 mil contos, o equivalente a 400 mil euros do dinheiro municipal, que a Câmara comprou aqui um terreno, expressamente com a condição dele ser utilizado na construção do novo edifício da Escola Superior Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, da ESTGO. Quase 20 anos depois, estamos aqui a ver o mato, por sinal, ainda por cima, mal aparado, de um terreno que é municipal. E todas as outras candidaturas, a começar pelas candidaturas do PS e do PSD-CDS, cujos governos sucessivos têm toda a responsabilidade de não terem construído o novo edifício da ESTGO, portanto é uma obra que deve ser feita pelo governo, pelo Ministério do Ensino Superior, têm essa responsabilidade às costas, estão a fazer cair isto num poço de esquecimento, apontando para a ESTGO, agora onde estão as escolas primárias dentro da cidade, a futura ESTGO, o que é um erro urbanístico, é um erro administrativo, é um erro de concessão, é quase uma idiotice pretender uma coisa dessas, como pretende a candidatura do Partido Socialista. É aqui, no terreno expressamente comprado para o efeito, que deve ser construído o novo edifício da ESTGO, a forma mais objetiva, a melhor forma de defender e promover a instituição, a ESTGO, dentro do município de Oliveira do Hospital e sem sair da área urbana, que isto aqui continua a ser área urbana. São 40 mil metros quadrados aqui votados ao abandono, ao esquecimento, com uma particularidade que eu quero fazer notar. No contrato de compra e venda, quando a Câmara adquiriu este terreno, repito, por 80 mil contos, 400 mil euros dos atuais, houve uma cláusula no contrato que era, se o terreno não for utilizado na finalidade para que foi adquirido, construção da nova Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, o vendedor ou os seus herdeiros podem fazer de novo reverter o negócio e a Câmara terá que lhes dar uma indemnização. Portanto, nós até queremos saber, primeiro, se essa cláusula já prescreveu no tempo. E se não prescreveu, então, que irresponsabilidade maior os sucessivos executivos municipais e, sobretudo, os sucessivos governos estão a cometer. A Câmara ainda estará sujeita, repito, se já não prescreveu no tempo essa cláusula do contrato, a ter que indemnizar os vendedores se eles quiserem fazer reverter o terreno para a posse deles. E tem razão para isso, porque não está aqui e devia estar aqui já o novo edifício deste colo.